Família Pop está em festa. A Família Pop está em festa. Porque a aparelhagem mais esperada da saudade está chegando. Foram 7 anos de espera, mas agora a espera acabou. Pop Saudade 3D. Vem aí, dia 16 de dezembro, o lançamento do novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Vem em design futurístico, algo jamais presenciado no mundo da saudade. Cenários inovadores, deixando o formato 3D ainda mais moderno. Preparem-se, família. Novo Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo está chegando. É sábado 16 de dezembro, a espera acabou, família Pop. Aguardem, aguardem. E ativa o novo Pop Saudade e o Corvá chegando junto agora. Com a gente também, o Marcelo Eventos, recepções. Um abraço, meu brother. No meu dia me encontrei um caso de amor, um caso especial que minha Pop Saudade. Pop Saudade. Sei que esse lindo romance tem um grande sonho. Olha o Brudinho já transmitido ao vivo aí, olha aí. Mostra como é que tá o Gastelão, Brudinho. E é todinho. As consideradas da 25. Como eu amo. Para consideradas, Cláudia, Elisa, Eliane. Obrigado, hein? Eu chamo. Bora, Cacharão! Mas se esqueceu de lembrar. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? E onde há começo há também um fim. Quem, coronel, quem? Panturrilha de cachorro. Drogado, envenenado de amor. Quero você de volta pra mim. Obrigado, galera, que tá curtindo a gente através das redes sociais. Aí da transmissão ao vivo do nosso amigo Bruninho Digital. Sara por ali também, a Sol Cavanhaque e a Dani das Viajantes. Eu passo tempo pensando em você que me deixou aqui. Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim. E o nosso amor para sempre ia durar. E que por nada no mundo haveria de me deixar. Pop Saudade 3D. Mas se esqueceu de lembrar. Paulinho, bom dia. Ele tá com isso por hora. De volta pra mim. E eu? Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim. Olá, sou bem. O pai da Michele, o Donatinho, tá aqui com a gente do lado. Um abraço a você, tá, querido? Passa pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você eu não consigo viver. As consideradas já com o teu tradicional pirulito pop da cabeça vermelha. Pensa com umas meninas que gostam de chupar, hein? Pirulito. Hoje tem Pop Saudade na quadra da prefeita, né, gente? Junto com o Luque Son e você, o nosso convidado especial, tá bom? Pop Saudade 3D. Um covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Alô, Rogério do Oliveira. Ele é Claudinha. Olha o deputado e a tio Matanari. Tá com a gente, olha. Acho que é japonês. Contigo, viver sem você. Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Saudade 3D. Peço que me compreenda. perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Casal BN Show. Queira mal. Vamos sempre dando show, né? Bora, Joaquina! Joaquina do Bom Seguro. Saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer e disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Não me queira mal. Pop Saudade, João Jabel. Pop Saudade. E pede pra ela. Meu bem, não se vá. Se você for, eu vou chorar. Um abraço do macho aí para o Iachan Atanabe. Porque é com a gente, olha. É bem japonês, né? Amo demais. Você é meu amor. Você é minha paz. Quero que você, meu bem, não me esqueça. O meu coração foi feito só pra você. Por favor, me entenda e não desapareça. Sem o seu amor eu não consigo. Oh, meu bem! Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Ô, Matinho! Um abraço pra você, meu brother. Um abraço dele. Gerentão Gerson, do Pop Saudade 3D. Pra ficar no CD. Temos CD ao vivo aqui, gente. Pega o seu, R$5, tá bom? O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Meu bem, não se vá. Olha um super abraço aí para o Giorgi. Se você for. Aí do Frango Americano. Ele é sua esposa, né? Chorar. Porque te amo demais. Você é meu amor. Você é minha paz. Quero que você, meu bem, não me esqueça. O meu coração foi feito só pra você. Por favor, me entenda e não desapareça. Sem o seu amor eu não consigo viver. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá. Vai, covarde, acaba comigo. Machuca o meu coração. Pop Saudade. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Bora, São Jabel! Ganhei os seus beijos, cheios de desejos, e em seus olhos eu vi acender-se chama ardente no seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Ariane! do Face, tá com a gente também, obrigado. Também as nossas consideradas aí. Olha o Valdir. Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. Meira, bora, Claudinha! Cadê ele, cadê ele? Um abraço ao Rogério, do Tô Nem Vendo. Querendo me amar, ganhei os seus beijos. Abração do meu presidente, é do clube do Poa, tá aqui com a gente, né, Gerson? Forte abraço. Se seus olhos eu vi acender, sim, uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Baixa lá. Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero. Aí Santos, cadê a rabada, filho? Mas por favor, não diga que já quero, hein? Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. Para o cavanhaque pra Rose, com muita boa e carinho. Eu te amo, não consigo te esquecer. Já tô com fome de novo. Saudade, hoje domingo, quadra da prefeita, a gente já pediu, olha, vamos lá. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor, não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Pra sol das morenas, tá chegando o aniversário das morenas aí, Lerginha, bro. Cavanhaque, sempre aqui no Pop Saudade. Para o vereador Batinha de Santa Bárbara. Quando eu partir, não quero ver. Alô, Batinha! Aqui em São Jabel, né? É, Jesus. O nosso amor. Tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento. Eu desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Agora você já tem CD ao vivo. A parte do Valdir e do Davis, cara. Pega o teu. Feliz. Pra não ficar de toco com o pipo na boca. Só siga o ratinho, hein? O amor é forte, vence barreiras. Marcelo Campos, tá com a gente, bora Campos. Bora. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Pop Saudade. Quando eu parti, não quero ver chorar. O nosso amor que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. atenção, Pedro Dávila. Dá um chega aqui com o Gerson. Alô, Pedro. Vejo a hora de estar novamente de regresso. Então, Batista. Chega aí, Batista. Voltarei para sempre. Jamais direi adeus. Voltarei para sempre. Jamais direi adeus. Pop Saudade, São Jabel, Estação da Saudade. Bora recordar a super máquina do tempo. Alô, Paulinho Boy. Eu estou aqui sozinho, sem ninguém pra me aquecer. Vem depressa, meu benzinho, vem correndo, vem me ver. Te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Te amo, meu amor, eu não vivo sem você. Dani da Viajante, ali. Te amo. Falou no pop. Meu amor, eu não vivo sem você. Vem que eu te quero. Vem pra mim, porque te amo. Éder, o taxista fura-olho do Pop Saudade 3D. Isso é perigoso. A gente tá acabando o CD ao vivo, cara. Corre aqui, pega o teu. Só siga o Ratinho. Eu estou aqui sozinho, sem ninguém pra me aquecer. Vem depressa, meu benzinho, vem correndo, vem me ver. Te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Te amo, meu amor, eu não vi sem você. Vem que eu te quero. Vem pra mim, porque te amo, meu amor. Vem pra mim, porque te amo, meu amor. Vem pra Deixou o rapaz do CD, chega junto. Está na penumbra. Aí, Lourinho! Em champanhe no gelo. CD ao vivo, traz aí. Preparei com carinho tudo pra lhe ajudar. Rapaz, cadê a Guilherme? Alô, Guilherme! Tem música suave. O maior valor. As nossas preferidas nessa primeira noite. Um abraço aí. Quero esquecer a Vivian. A Ira, Liz Omar e a Net. As meninas pressões, é? É. Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Desejo louco de te amar. Minha amiga Deise e também o Scooby, obrigado. Show com a gente aqui no Pop Saudade. Olha. Um abraço no Covarde. Só está faltando você chegar. DJ Paulinho Boy, um covarde da saudade. Alô, mano, esse é Paulinho Boy, um covarde da saudade.

Galeri, daqui de São Jabel, gente boa pra caramba. Pera, guarda, minha amiga, deixa o tempo no trem. Mas quando na manhã é o seguinte, baby, sozinho acordei, e faltava algo dentro de mim, notei. Chuca Preto, e também o Chumbuca Pancadão, só aqui com a gente, né? Só de boa. Aquele baile com você dançou. Olá, Bruninho! Bruninho Digital. Sempre vai ser assim, porque amo você. E desde então, Bruninho Digital, o rei das periquitinhas dos primos 3D. E sempre vai ser assim. São Jabel vai dançando ao som do Pop Saudade. E sempre vai ser assim. Pop Saudade. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Pop! Ontem eu te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar. Sonho. Rogério tem ouvindo. E a primeira dama, Claudina, né? Para soltar a chorinha, né? Ser sempre real. E a Dani dos Viajantes. Cavanhaque, seu grande amor. Para Rosa. Por ti eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. E verás concentrado aí de fumaça, produção. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou. O real paixão de um mortal. O covarde da saudade. Vou DJ tocar, Paulinho Boy. Meu sonho é realizar. Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós todos sem se acordar, nós todos por ti eu vou aos limites, te conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Como é que é? Vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Meu Jorge em Vila. Esmolhadas dos teus olhos me cegam. De Marapani, chegue bom. Meu corpo me entrego, ardente como fogo, derretendo a neve, me seduz com teu sabor. Antigo e moderno, é verão, é inverno, brilha na terra em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Um abraço do meu, a Silvia, o Tchuca Preto, estão aqui com a gente também, obrigado. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno, eterno. Dilson, meu Deus. Novo valor. Valdir, o filho, mandou um abraço pro Cláudio. Ele que vai ser papai, né? Sou Fernanda, comparece aí no bar, vai. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra matar-te com escol, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado, no final tu ser roubado. Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. Ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tens. Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. O Rupinol é perigoso, tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto, estás todo depenado, otário. E o quê? Aí tocam seu sapato, levaram. O Rupinol é muito ingrato, porque antes de tudo isso, pra ela eu dormi. Pra ela tu era um gato, pra ela tu era um gato, pra ela tu era um gato. Gente, essa parada! Bora, seu Isabel! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. E o quê? Os Morena, junto e misturado com o Benny Show, obrigado pelo carinho. A gente dá maior valor. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. A menina da janela. Para o Rafael Nildon, lá na Terra Firme. Só aqui com a gente, obrigado, né? Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Bora com chinelada! Aí a Vivian, Bahia, Luiz Omar, Nete, as meninas pressão, estão aqui, olha aí. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Vai! Ritmo! Todo Cleito da Cabanagem, só os tradicionais aqui, olha. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá, é o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Rubi ou é o Jackson tocando por aí. Ou é o JC zoando longe daqui. Quando é meia-noite, ouço o tropical. É a senhora Jubileu. E o trovão azul. Tem o brasiliano e o nova dimensão. Tem o furacão negro. E o quê? E o Itamaraty. Rubro negro e impala. Tem também Top Som. Vereador Rotinha tá com a gente. O Rian, o prefeito, irmão do prefeito, aqui em São Isabel, marcando presença também. Obrigado. Toda a comitiva. É o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Rubi ou é o Jackson tocando por aí, ou é o JC zoando longe daqui. Girando, girando, girando, girando a matinha, girando a gatinha. Um, dois, três, e agora! Segura, segura, segura! Olha o Monteiro e a Cristian. Só aqui com a gente também, obrigado pelo carinho, tá bom? Já é pra Igor, a música. Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. E aí, como é que é? Por ti eu menti. Eu vivi o do Cabo Monteiro e também o vereador Marcos da Bolância. Tá com a gente, valeu. Recebe o jogo, está com a gente, olha. Um, dois, três. Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, é um show. Faz o S, vai. Vem. Rogério, tô bem-vindo, Claudinho. Faz o S, faz o S aí. Marcelo, vem, tô com a gente, Marcelo. Um abraço, Marcelo, valeu! Com os supertelões e a metralhadora, fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. Bora, tem com a gente também o DJ Rodrigo Mil Graus. Aí da menina veneno lá de Benevice, né? É isso? Já por aqui também, toda a sua comitiva, um forte abraço, garoto. Faz o S! Faz o S pra mim. Saudade. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu tenho a magia no toque de amor. E eu não parei mais, mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu tenho a magia no toque de amor. Marco da Bolância, só aqui com a gente, falei. Deixa eu dar uma sequência do tal de Arrocha e já já a gente pega pesado. Já já começa a covardia. Às vezes acho que devia te dizer, mas esse que te amo e que te quero mais que qualquer cor. Olha só, dá valor, ela dança. Essa noite vem morar aqui. Vou desconsiderar aqui do outro lado. É muito amor. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. E nessa vida nada se leva. E no fundo todo mundo espera somar. Obra só do meu futuro deputado Yatian, irmão aqui no prefeito em São Jabé. Olha, forte abraço, irmão. Sou eu, tudo que é meu ainda sou. Calma, chana, vinha. E nem precisa rimar. O nosso santo bateu, bateu. Prefeito Irlanda. E nessa vida nada. Bora pro Guamá, duvida. E no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. O nosso santo bateu. O amor. Prejado Valdo Frango também tá com a gente, olha. Tudo que é meu ainda é seu. E nem precisa rimar. Santo bateu, bateu. O amor da sua vida sou eu, sou eu. Tudo que é meu é seu. E nem precisa rimar. Olá, ia. Banda 007 Júnior Brandes, olha aí. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Pro Daniel do Grandalhão, o homem de Conceição do Idá. Um abraço, meu brother. Não teve jeito. Eliane do Face, era seu grande amor. De jeito. Bora, Rogério, tudo bem-vindo. Boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Bora pra

Júnior Pradesco. Foi parar o seu juízo, já são 4 da manhã. Para sua labanha, Marcel, que o braço já tá dolorido, olha. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mal. Como é que é? Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Pra já no Roberto e todo esse aqui, meu né? Banda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Obrigado, família! Um abraço da minha família, Giba! Também o Oshimar, lá de Americana, obrigada! Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Jorge Vila! Lá de Marapani, um abraço, meu brother. Será que tem como a moça? Também o Silvão, né? Baixinho. Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer em... O Jorge já levando 3 CD no Pop Soldado, olha aí. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. E dezembro, lançamento do novo Pop Soldado, chegando com força total, coisa boa, gente. Novo Pop Soldado chegando! Agora é pra valer, pra valer! Pra fechar a sequência da roda. Banda LP, a cara do Pará. Tocava. Pop, Pop Saudade 3D. DJ David Valdinho, Paulinho, boia tocar. Banda LP, a cara do Pará. Vou reduzir mais um pouquinho o volume para levar só namorada. A brisa e o mar. Sei que te quero. Corpo e alma, me entrego a você. Todo meu parceiro, camarada, Rai Soldante. Também tá com a gente, Rai. Oi! DJ David Valdinho, Paulinho, boy a tocar. DJ Delcino! Alô, Delcino! Naquele baile do Pop Saudade, Paulinho Boy, o covarde da saudade. Como estrela que brilha no céu, te amo como a primeira vez entre eu e você, meu amor. Como o vento, a brisa e o mar, sei que te quero. Corpo e alma me entrego a você. Um show de luzes, efeitos visuais, manuseados por quem entende do assunto, plugados ao verdadeiro som profissional, comandado por quem sabe fazer a onda. Isso sim, é Pop Saudade. Tá na hora da covardia! Aquela hora do cara descolar o peludo, porque são exatamente 2h20 da manhã, tá, meu irmão? Hora do cara se arrumar é agora. Se o cara não se arrumar, vai ficar de touca com pipo na boca. E mais tarde é 5 contra 1 no banheiro. Que pensam que eu gostasse logo de você. E o quê? Tanto assim. É por você. Quebra no show, um clima bem romântico. O movie hat pode parando, parando. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Transformar. Olha, deixe mandando para o Júnior. Dois meses de namoro. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor. É por você que canto. Dani Viajante, eu dou maior valor ao lado do casal vem no show. Essa rapaziada que a gente tem carinho, todos os pessoal. Obrigado pela presença, tá bom? Sinta sua vontade como sempre. Elisa, Eliane, a Cláudia. Cadê o fura-olho? Que canto, pode tudo. Amigo Santos, homem da rabada. Para do meu filho, para o seu grande amor. Se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você. Covarde. Que canto. DJ Paulinho Boy. Vai, covarde, acaba comigo. Não machuca o meu coração. Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar e acendeu a ilusão. Para o DJ Nortinho, tá viajando, né? Amor, acreditar, não posso mais seguir sozinho. Uma mulher pra dançar comigo essa música. Preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Com quem tu vai, hein? Com você eu vou. O covarde. Na chuva, o céu azul. Faísca para Raimundinha, com muito amor. Pra onde o vento nos levar, com você eu vou. Eu sou feliz se você comigo está. Fala com a gente também, a família Solteirões. Está aqui no Pop. Obrigado! Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com o Pop eu vou. Com o Pop eu vou pra qualquer lugar, não? Com você eu vou, na chuva ou céu azul. Obrigado pelo carinho, Elisa, Cláudia, Eliane, as consideradas. Sempre dando um apoio, aquela moral pra gente aqui. Obrigado pelo carinho. Do outro lado ali, minha amiga Sol, a Dani e o casal Benny Show. Valeu. Vou pra qualquer país, pois eu só sou feliz se você comigo. É, Geretão. De noite todo gato é pardo. Eu te encontro em meu caminho, numa noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. É da sua irmã, aqui no Pop, olha. Obrigado. Empresária Maria. Aí, DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Essa não, covarde. Eu te encontro em meu caminho, noite de luar, acendendo o sol da noite. Confirmado, gente. Lançamento novo, Obsolete. Dia 16 de dezembro, olha. Esse é o nosso convidado. Sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Aí segura o Pop. São 7 anos sem inaugurar uma aparelhagem nova. E a gente está se mantendo. Imagine com o novo como é que vai ficar. O projeto abençoado por Deus. A tua vida eu quero ter pra iluminar. Ei, o Pop é o Pop. Meu grande amigo, camarada Rogério, tô bem-vindo. E a primeira dama, Claudinha. O para o grandalhão Daniel. Alô, Daniel! Atila. Ao de lá, del bene più precioso, ci sei tu. Ao de lá, del sonho più ambicioso, ci sei tu. Ao de lá, delle cose più belle, ao de lá, delle stelle, ci sei tu. Um abraço ao Rogério, do Tô Nem Vendo. Olha o Rogério, Tô Nem Vendo, e o Daniel Grandalhão. Vai! A senhora Jubileu. Obrigado, Vivian. Ao di là delle cose più belle, ao di là delle stelle. Velhos tempos do Mineirão, né, Maíra? Maria Viva, obrigado. As meninas pressões. Ao di là ci sei tu. Per me, per me. Gente, horário já impróprio. Essa aqui é a nossa última, tá bom? A gente agradece o carinho de cada um de vocês que hoje vieram curtir o Pop Saudade. Hoje, aqui na Estação da Saudade de Casarão. Essa aqui é a nossa última música. Obrigado a todos vocês, tá bom, gente? Fique na santa paz de Jesus e a gente encontra outra oportunidade. Ao de lá dela volta infinita, ao de lá dela vida, te sei tu. Ao de lá te sei tu. Tá, tem CD ao vivo, tá, gente? Você quiser pegar o seu aí no House Mix, corre lá. Obrigado aí aos proprietários da casa, trazendo hoje uma das maiores estruturas do estado do Pará, o Pop Saudade 3D. E a cada um de vocês que estiveram com a gente até esse exato momento, tá bom? A gente se sente muito lisonjeado com a presença de cada um de vocês. E obrigado, Senhor! Obrigado pela bênção, obrigado pelo ar. Obrigado por tudo, porque o novo está chegando aí, tá, gente? Firme e forte! A gente se encontra em outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Valeu! Família Pop está em festa. A família Pop está em festa. Porque a aparelhagem mais esperada da saudade está chegando. Foram 7 anos de espera, mas agora a espera acabou. Pop Saudade 3D. Vem aí, dia 16 de dezembro, o lançamento do novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Vem em design futurístico, algo jamais presenciado no mundo da saudade. Cenários inovadores, deixando o formato 3D ainda mais moderno. Preparem-se, família.